você se apaixonar. Vem com Samuel. Ô, paixão! Golf Blackout, os rebaixados do vale tem que respeitar. Vem assim. A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim dos meus dias. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Joga magia, CH! Tô preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável a rocha. Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente briga. E se for preciso, tô disposto a mudar. Eu te amo e pra sempre vou te amar. Pra você se apaixonar, vem com Samuel. Bora, meu parceiro Gleidson, G Company, meu irmão. A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo sendo simples e inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim dos meus dias. Eu tô querendo, só os apaixonados solta a voz e canta comigo. Vem assim. Tô preparado pra trocar vida de barra por você. Muita paixão. E eu